Numa semana em que fizemos atividades para no âmbito do Dia Internacional da Criança e também com algum pendor ambiental e de educação ambiental, hoje no dia do Ambiente também a saudar-se esta iniciativa da Fundação Aurélio Amaro e Diniz com a iniciativa Move-te pelo Ambiente, que também foi inspiradora para além da Fundação, dos meninos, das crianças da Fundação, também envolveu as crianças do centro social da Aldeia das 10 e dos vários jardins de infância do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. E foi uma interessante iniciativa porque é despertar as consciências junto dos mais jovens. E repara, pelas várias intervenções que foram fazendo, eles até... As crianças sabem os comportamentos adequados a ter relativamente ao tratamento do lixo, aos cuidados para não produzir poluição e os efeitos nocivos que a poluição tem. Ou seja, esta iniciativa é também educar estas consciências o mais cedo possível. Os meninos têm informação das suas personalidades, os meninos e as meninas, não é? E é importante eles contactarem de forma viva com estas ideias de salvar o planeta, de proteger a natureza, de proteger os rios, a importância de plantar árvores, a importância e o valor da água, de poupar água, de reciclar, de não produzir muito lixo, de separar o lixo. Foram eles que o disseram aqui quando lhes perguntávamos, então vamos salvar o planeta. Que planeta vamos salvar? A Terra, que é a nossa casa comum, a nossa terra comum. E depois perguntar, então o que é que vamos fazer para salvar o planeta? Foram eles próprios que foram dando estas ideias que atrás de Free. É uma iniciativa estimulante porque mobiliza várias entidades. Estão aqui 250 crianças a formar consciências que depois vão para casa e transmitem, e não há como as crianças para passar a mensagem junto dos adultos e da comunidade. E neste Dia Mundial do Ambiente, também destacar estes dois pulmões verdes que eles, a caminhada juntou, uniu o Parque do Mananilho ao Parque dos Barmelos. Era esse aspecto que eu queria referir, é que precisamente hoje a Oliveira do Hospital está unida por dois pulmões verdes, o Parque do Mananilho, que é um espaço verde por excelência, e este novo espaço aqui, o Parque dos Barmelos, e as crianças uniram os dois pulmões verdes da cidade no Dia Mundial do Ambiente, precisamente a defender esta casa comum, que é a terra, a nossa casa comum, que é os espaços naturais. E também dizer que o nosso anseio, e estamos a preparar projeto para tal, é ligar os dois pulmões verdes da cidade, o Parque do Mananilho a norte e aqui o Parque dos Barmelos a sul, numa zona de serviços, numa zona em que tem aqui vários serviços públicos, escolas, centros de saúde, etc, etc, um futuro campus educativo, ligar estes dois pulmões verdes com um corredor ecológico urbano, um corredor verde urbano, com zonas de sombreamento, com zonas de fruição da paisagem, com zonas pedonais, talvez ciclável, se houver espaço para isso, portanto, ligar o centro da cidade até aqui por um corredor verde urbano, um corredor ecológico. Também deixamos essa nota para o futuro, que temos negociado no âmbito do Pacto da Comunidade Intermunicipal e dos fundos do Centro 2030, mas, acima de tudo, hoje é dia de dar os parabéns por esta iniciativa a estas 250 crianças e todos as educadoras que os acompanharam, pelo conceito em si, vamos salvar o planeta, e pela educação e pela formação prévia, pela discussão prévia deste assunto, as crianças sabiam o que estavam a fazer e sabem exatamente os comportamentos corretos a adequar. E, como disse, são uma importante forma de sensibilizar o comportamento dos adultos. Poupar água, caminhar, reduzir o envio de lixo para aterro, separar o lixo, reutilizar aquilo que for para aterro poder ser reciclado, ou seja, valorizado, ter outras utilizações. Enfim, foi uma brilhante iniciativa, é inspiradora, e que seja para continuar. Então, de parabéns a todos que participaram.